Fecheiro 3. O meu pai conduziu-nos até ao jardim iluminado pela luz do sol. Ouvi um leve sussurro vindo da parede onde se escondia Antípatro. Este teria de permanecer ali, incapaz de observar o que acontecia no jardim. Como pode ver, cônsul, o monumento foi esculpido no estilo tão na moda hoje em dia, entre os gregos instruídos. A placa tem uma dimensão modesta, para que possa ser colocada sobre o simples sepulcro de pedra que receberá as suas cinzas. O conceito é algo a que em latim chamamos rebus. As imagens contam uma história, mas apenas aos que forem capazes de decifrar o seu significado. Ah, sim, disse Catulo. O próprio Antípatro escreveu vários poemas sobre tais pedras tumulares. Quão apropriado que a sua tenha sido concebida neste estilo críptico. Deixa ver se consigo resolver o enigma. Um frontão triangular, elaboradamente decorado com colunas de ambos os lados. Esta parte era feita em série para todas as placas. Servia de moldura para as imagens que tinham sido gravadas em baixo relevo para comemorar Antípatro. Catulo franziu a testa enquanto estudava o enigma visual. Um galo? Exclamou. Por que um galo? É verdade que o galo foi cuidadosamente desenhado. Os olhos são deveras destemidos. O bico está bem aberto para cantar. E as asas estendidas foram pintadas com um vermelho vivo. Agora, o que são estes objetos que ele aperta com as garras? Numa pata, um cetro, símbolo de realeza. E na outra, um ramo de palma, símbolo da vitória que pode ser atribuída a um atleta. Catulo trauteou pensativo. E o que é isto? Equilibrado mesmo no limite da base, como se prestes a cair. Um osso, como os que os nossos antepassados usavam como dado de jogar. Quando um dado destes é lançado, um dos quatro lados fica virado para cima. Não sou um homem dado a jogos, mas até eu sei que este lançamento em especial perde sempre. Como lhe chamam os gregos? Ah, sim, o lançamento quiano, batizado com o nome da ilha de Quios. Catulo afastou-se para trás e assumiu uma postura pensativa, a mão direita na boca e a esquerda segurando o ombro direito. Um cetro. E, no entanto, o Antípatro não era de sangue real. Um ramo de palma. E, no entanto, o Antípatro não era conhecido pelas suas proezas atléticas, nem mesmo quando era jovem. Porque um galo? E porque um lançamento perdedor dos dados? Ponderou durante mais um pouco e depois sorriu. A palma é um troféu de vitória, sim, mas é também o símbolo da cidade de Tiro. E embora o Antípatro se dissesse nativo de Sidon, na realidade nasceu em Tiro, a alguns quilómetros para sul, na costa da Síria. Ele revelou esse facto a muito poucas pessoas. Vejo que estás entre elas, descobridor. Que inteligente da tua parte incluir esse detalhe, já que só os que eram próximos do Antípatro o conseguirão desvendar. O meu pai encolheu os ombros de forma despretensiosa, ou antes fez o oposto, suponho, dado que, com aquele gesto, aceitava o crédito pelo desenho criado pelo próprio Antípatro. O galo cacarejante sugere um homem que se fez ouvir a todas as distâncias, como o Antípatro com os seus versos. E como rei dos poetas, o cetro pertence-lhe por direito. Mas o dado e o lançamento quiano? Catulo pensou um pouco mais, batendo em seguida as mãos. Por Hércules, este é o golpe mais inteligente de todos. Conseguiste simbolizar não só o início da vida de Antípatro, o seu nascimento em Tiro, como também o seu fim e a forma exata da sua morte. Que ano é um mau lançamento dos dados? Mas a ilha de Quios também é famosa pelo seu vinho. Ao beber demasiado vinho, o Antípatro sofreu uma queda terrível devido a um verdadeiro lançamento quiano. Criaste um jogo de palavras na pedra, descobridor. Não é apenas inteligente, é absolutamente brilhante. O meu pai até corou e baixou os olhos, como se fosse demasiado modesto para aceitar tal elogio. Catulo endireitou-se rígido e segurou as dobras da toga. Descobridor, devo-te um pedido de desculpa. Quando ouvi que os pertences do meu querido amigo Antípatro tinham sido confiados a, bem, a uma pessoa fora do nosso círculo, pensei que ele tivesse perdido o tino antes de escrever o testamento. Contudo, agora vejo o quão próximos vocês deviam ser um do outro. A atenção especial que ele concedeu ao teu filho e, acima de tudo, a tua extrema inteligência, que só um homem com o intelecto do Antípatro poderia de facto reconhecer. Deixaste o velhote orgulhoso com esta pedra tumular. Eu próprio não conseguiria criar uma melhor. E com isto o cônsul irrompeu em lágrimas e chorou como mulher. Antípatro, isto é uma loucura. O meu pai abanava a cabeça. Não podes alterar os nossos planos no último momento. Não podes participar no teu próprio funeral. Depois de se recompor, o cônsul Catulo voltara a juntar-se ao seu séquito, que aguardava na rua, frente à nossa casa, onde o cortejo fúnebre se começara a juntar. Eu conseguia ouvir os músicos aquecer, produzindo notas penetrantes com as suas flautas e percutindo as pandeiretas. As carpideiras profissionais desobstruíam as gargantas, emitindo sonoros e ululantes soluços. Dentro de momentos, chegariam carregadores para transportar o esquife do vestíbulo até à rua, a fim de dar início ao cortejo. Antípatro analisou o seu reflexo num espelho de prata polida, afagando o queixo recentemente barbeado. Desde que o conhecia, que sempre usara uma longa barba branca. No entanto, para a sua partida de Roma, permitira que Damon lhe cortasse a barba e rapasse as faces. Não era propriamente um disfarce, mas dava-lhe uma aparência bastante diferente e consideravelmente mais jovem. O plano era o seguinte. Mal o cortejo fúnebre desaparecesse na rua, Antípatro e eu sairíamos pela porta da frente. Não poderia haver melhor altura para sairmos sem sermos vistos, uma vez que alguém que o pudesse reconhecer se encontraria seguramente no funeral. Atravessaríamos de modo furtivo a cidade, até aos cais, na margem do Tibre, onde embarcaríamos rio abaixo em direção a Óstia. Tais barcos partiam durante todo o dia e mesmo de noite, pelo que não teríamos qualquer dificuldade em encontrar um. Contudo, agora, à última da hora, quando nos aprontávamos para partir, Antípatro propunha uma alteração de planos. Sim, partiríamos os dois para Óstia e depois para Éfeso, mas não antes de terminado o funeral. Antípatro queria assistir à cremação e ouvir os discursos, e já tinha pensado numa forma de o fazer. Quando o Arquimimo chegar, descobridor, diz-lhe que, afinal de contas, não necessitas dos seus serviços e manda-lo embora. Eu tomarei o seu lugar. Era função do Arquimimo, um profissional, caminhar à frente do esquife, envergando a máscara funerária de falecido. Alguns arquimimos tinham transformado essa imitação numa verdadeira forma de arte, reproduzindo fielmente a forma de andar e os gestos do morto, realizando sátiras mudas e improvisadas para recordar a todos os que o conheciam alguns comportamentos conhecidos do falecido. Mas eu contratei o melhor arquimimo de Roma, lamentou-se meu pai. Tal como indicado no teu testamento, é o elemento mais caro de todo o cortejo. Não interessa, disse Antípatro. Quem melhor para me representar do que eu próprio? Já estou devidamente vestido. Quiseste que eu usasse preto hoje, para que se alguém me vislumbrasse, eu não parecesse deslocado. E o jovem Gordiano ainda está com a sua toga preta vestida. Também ele poderá participar no funeral. Antípatro ergueu a máscara de cera que estava presa num poste e segurou-a à frente do rosto. Que loucura! Exclamou de novo meu pai, calando-se em seguida, pois o cônsul Catulo, que vinha do vestíbulo, juntara-se de repente a nós, no jardim. Descobridor, está na hora, disse Catulo, no tom de voz de um homem habituado a comandar. Chegaram os carregadores. Tomei a liberdade de os conduzir ao vestíbulo. E olha, aqui está o arquimimo. Olhou fixamente para Antípatro. Como entraste na casa sem que eu te visse? Com o rosto escondido por trás da máscara, Antípatro esboçou um encolher de ombros elaborado. Estendeu graciosamente um braço, executando um floreado com os dedos. Catulo franziu o sobrolho. Tal gesto não se parece nada com o Antípatro, mas a máscara é muito parecida. Suponho que sirva. Descobridor, começamos? O meu pai suspirou e seguiu Catulo até ao vestíbulo, onde os carregadores se tinham juntado em torno do esquife. No lugar da máscara, tinha sido colocado um raminho de cipreste que cobria o rosto desfigurado do defunto. Sobressaltei-me ao ver o arquimimo, um ruivo de mandíbula fraca, que se erguia junto à porta da frente. Ao que parece, tinha acabado de chegar. Puxei a toga do meu pai e apontei. Este apressou-se a puxar o ator novamente para a rua. Catulo nem deu pela sua presença. Os carregadores levantaram o esquife. Antípatro, mantendo a máscara erguida junto ao rosto, avançou à sua frente, enquanto o corpo atravessava a porta e alcançava a rua. Ao avistarem o defunto, as carpideiras irromperam num lamento. Olhei para o exterior e fiquei espantado com a dimensão da multidão que se juntara para o funeral de Antípatro. Suponho que não devia ter ficado surpreendido. Apesar de tudo, ele era um dos poetas mais famosos do mundo. Os músicos iniciaram um hino fúnebre de lamento. O cortejo prosseguiu lentamente o seu caminho pelas ruas estreitas do Monte Esquilino, até termos transposto um portão na muralha da cidade e chegado à necrópole, a cidade dos mortos. O esquife foi colocado sobre uma pilha de lenha. Foram proferidos vários discursos, exaltando as virtudes do defunto, incluindo um memorável, proferido por Catulo. Os poemas de Antípatro foram recitados à exaustão. Por fim, acendeu-se a grande fogueira. Os restos mortais foram reduzidos a cinzas, e estas colocadas numa urna. A urna foi depositada num simples túmulo de pedra e sobre este pôs-se a placa de mármore com as imagens do galo a segurar uma folha de palma, do cetro e do dado precariamente equilibrados junto à base. Durante os procedimentos, assistindo a tudo e à vista de todos, o arquimimo envergava a máscara funerária e realizava uma estranha imitação Da forma como se dizia que Antípatro andava, ficava de pé ou simplesmente abanava a cabeça. Tal como diz o velho provérbio etrusco, todos os homens presenciam o seu próprio funeral. Mas Antípatro foi o primeiro homem que conheci que abandonou o seu pelo próprio pé. Ouviste o que o Catulo me chamou? O maior poeta da sua geração. Antípatro sorriu. Mas citou mal o meu epitáfio a Homero. Arauto de heróis, porta-voz de deuses, glória das musas, repetiu. Mas o que realmente escrevi foi luz das musas. Ainda assim foi elogioso ouvir os meus humildes esforços serem comparados aos de Homero. Mal ouvi uma palavra, disse meu pai. Estive o tempo todo à espera que alguém se apercebesse do logro e expusesse o embuste. Seria a minha desgraça. Nunca mais me chamariam descobridor, mas sim vigarista. Mas ninguém suspeitou de nada. Foi brilhante. Embora tenha de reconhecer que é um pouco desconcertante ver-me-nos a nós mesmos, consumidos pelas chamas, depois apanhados como pó e gravilha e despejados para dentro de uma urna. Antípatro tomou um longo gole de vinho. A noite caíra e tínhamos regressado à casa do Monte Esquilino para partilhar um jantar confeccionado apressadamente com restos da despensa. Não havia muita comida em casa, pois o meu pai esperava que por aquela altura já tivéssemos partido. Para ser franco, Antípatro, isto faz-me duvidar do teu discernimento, disse ele. Tenho algumas dúvidas quanto a confiar-te o meu filho em tão longa viagem. Depois do exemplo de hoje, quem sabe os riscos que vais correr. Se temes algum perigo, será mais seguro que o rapaz permaneça aqui contigo. Uma das razões pelas quais me acompanha é sair de Roma enquanto já não sou um rapaz. Senti-me obrigado a realçar. Teria feito melhor em manter-me calado e ouvir o que Antípatro tinha para dizer. Era tão novo, estava tão ditosamente alheio a tudo o que acontecia no mundo à minha volta. Dependia do meu pai para lidar com tudo isso. Ele era o meu escudo contra os ventos de guerra e de agitação. A lei podia dizer que eu já era um homem, mas na verdade ainda era o que Antípatro acabara de me chamar, um rapaz. Por que partia Antípatro de Roma de forma tão misteriosa? Eu tinha uma vaga consciência de que a tolerância em relação aos intelectuais gregos como Antípatro andava por baixo. Entre a elite de Roma havia quem, como Catulo, admirasse tudo o que era grego, a arte, a literatura e a sabedoria, até as filosofias sobre como viver e amar. No entanto, outros havia que continuavam desconfiados dos gregos, considerando-os nada mais do que um povo conquistado, cujos costumes, inferiores e estranhos, provavelmente corromperiam a juventude romana. Roma era soberana da Grécia, ninguém dizia o contrário. Toda a resistência grega acabara uma geração antes de eu nascer, quando o general romano Lúcio Múmio aniquilara a cidade de Corinto. Um exemplo aterrador que levou todas as outras cidades gregas a submeter-se. No entanto, tal como os astuciosos gregos se infiltraram em Troia através da artimanha de um cavalo gigante, também havia em Roma quem pensasse que os poetas e mestres gregos eram uma espécie de cavalo de Troia, debilitando traiçoeiramente o modo de vida romana. Antípatro contava com apoiantes fervorosos na cidade, como Catulo, mas também tinha inimigos, e por ora estes encontravam-se em crescendo. Preparavam-se outras mudanças. O descontentamento que há muito grassava entre os súbditos de Roma em Itália, territórios conquistados, a cujos povos fora concedida apenas uma porção dos nossos próprios direitos e privilégios, crescia rapidamente. Se instalasse uma revolta aberta, a violência podia atingir uma dimensão que já não se via na Península Itálica há muito tempo. No estrangeiro, fermentavam mais problemas. As ambições imperiais de Roma estavam prestes a colidir com as do rei Mitridates do Ponto, que achava que ele, não os romanos, deveria dominar as ricas cidades-estado, as províncias e os belos reinos do leste. Todas estas preocupações pareciam-me muito distantes. Eu tinha apenas o sentido vago de que algo perigoso pairava sobre Antípatro e sobre o meu pai, e por acréscimo sobre mim. Todas essas preocupações foram relegadas para o fundo da minha mente. Em primeiro plano estava o pânico sentido, quando meu pai ameaçou impedir-me de partir com Antípatro. Não sou um rapaz, repeti, já sou um homem. A decisão de partir ou não com Antípatro deveria ser minha. O meu pai suspirou. Não te impedirei. Sentia apenas a necessidade de exprimir o meu descontentamento pela forma irresponsável como o Antípatro se comportou hoje. Espero que tal não volte a acontecer, numa qualquer circunstância que leve ambos a perder a cabeça. Descobridor, tu preocupas-te demasiado, retorquiu Antípatro. O jovem Gordiano e eu estaremos entre amigos em muitas das cidades que visitaremos, e quando nos aventurarmos por novos lugares, faremos novos amigos. O meu pai abanou a cabeça, encolhendo depois os ombros, em sinal de resignação. Já escolheste o nome que usarás enquanto viajarem incógnitos? Já, respondeu Antípatro. Veio-me à cabeça num momento de inspiração, enquanto me via arder na pira funerária. Permitam-me que me apresente. Aclarou a voz, apresentou um floreado e uma vénia profunda que lhe fez estalar as articulações. Sou Zótico de Zeugma, humilde tutor que viaja na companhia do jovem Gordiano, cidadão de Roma. O meu pai riu-se. Recorri ao meu grego rudimentar e percebi a piada. Zótico, disse eu, significa cheio de vida em grego. Que melhor nome para um homem supostamente morto, retorquiu Antípatro com um sorriso. Na verdade, estava a rir-me da escolha de Zeugma, disse meu pai. Há homens ricos de Alexandria e sábios de Atenas, mas ninguém vem de Zeugma, o que a torna uma escolha ideal, suponho. Até poderemos passar por Zeugma, a caminho da Babilónia, dependendo do caminho que tomarmos, avançou Antípatro. Também poderemos ter a oportunidade de visitar Isso, que não se encontra muito longe de Zeugma. No promontório de Ísis, junto à costa da Cilícia selvagem, de muitos persas mortos em dias de antanho os ossos ali jazem. De Alexandre foi o feito, é o que diz a poética imagem. O meu pai mantinha as suas preocupações. Mas não és demasiado famoso, Antípatro, para viajar incógnito? Viste quantas pessoas marcaram presença no teu funeral hoje? O nome de Antípatro de Sidon é conhecido por todos, mesmo os que mal ouviram falar sobre a Grécia. O nome é conhecido, apenas isso, respondeu Antípatro. E gostaria de pensar que alguns dos meus versos mais famosos também são conhecidos. Mas a minha cara não é conhecida, nem o som da minha voz. As pessoas leem Antípatro, mas não fazem a mínima ideia de como é ele. Uma vez que a nova da minha morte se espalhe, ninguém estará à espera de me ver numa cidade longe de Roma. Tendo a cara barbeada, mesmo aqueles que me viram uma ou duas vezes, não olharão duas vezes. Ninguém ligará o falecido, chorado Antípatro de Sidon ao humilde tutor zótico de Zeugma. Antípatro parecia ter um grande prazer em pronunciar o zumbido das letras iniciais. Mais tarde percebi a razão pela qual zótico de Zeugma lhe dava tanto prazer. Nenhum nome era mais grego e menos romano, visto que nenhuma palavra poderia ser traduzida para latim, tendo a letra Z sido erradicada do nosso alfabeto há 2 séculos por Ápio Cláudio Cego, que se queixou de que produzia um som repugnante e que o ato físico de o pronunciar fazia um homem parecer-se com um esqueleto sorridente. É claro que esta pérola de conhecimento me foi transmitida por Antípatro.